ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, e os campos não produzam mais o pão, eu me alegrarei no meu Senhor. Nas vidas.